brilhante, né? E proibindo aí, com todo cuidado, toda atenção, né, nas velocidades aí, excesso de velocidade em nas BRs que cortam aí o estado do Piauí. Muito bem, trazendo mais notícia aqui direto da TV Cidade Verde, Teresina, trazendo mais notícias, você acompanha no Fronteiras em Notícia. A PM intercepta uma carga avaliada em 3 milhões, em 3 milhões. Motorista do caminhão diz que foi sequestrado. Vamos acompanhar. E a Polícia Militar interceptou na região de Picos uma carga avaliada em quase 3 milhões de reais, que tinha sido tomada de assalto na região da BR-316. O motorista foi sequestrado e amarrado pelos suspeitos. Foi o que ele anunciou aos PMs. A Micaela Ramos vai me trazer mais informações. Micaela. Exatamente, viu, Thiago? Era noite de sábado quando uma viatura do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior, o BEP, foi acionado sob a informação de que acontecia um roubo em andamento ali na BR-316, especificamente entre a Estaca Zero e a cidade de Monsenhor Gil. Então, os policiais militares se deslocaram até a rodovia e, quando lá chegaram, eles visualizaram o veículo com sinais de arrombamento e a carga que estava prestes, que na realidade tinha sido roubada. Uma carga avaliada em 3 milhões de reais em produtos de medicamentos e também produtos eletrônicos. O que os policiais militares constataram ao chegar no local da ocorrência é que os criminosos estavam prestes a fazer o transbordo da carga. Eles queriam trocar o cavalo, que é a parte do caminhão responsável pela tração, para poder levar o veículo a um outro local e fazer o transbordo da carga. Mas o que eles não contavam é que a Polícia Militar chegaria lá tão rápido, a ponto de frustrar a tentativa de fazer o transbordo da carga. O que os policiais militares verificaram também é que eles encontraram o motorista, que era o motorista da carga, em um posto de combustíveis ali na região da Estaca Zero. E o motorista, vítima, relatou para os policiais que ele foi abordado pelos criminosos ali na região da cidade de Picos. E lá, os bandidos amarraram e sequestraram o motorista, libertando a vítima somente ali na região entre a Estaca Zero e a cidade de Monsenhor Gil. Então, os policiais militares fizeram o resgate deste motorista de caminhão, da vítima, frustraram a tentativa dos bandidos de fazer o transbordo da carga. E agora as investigações ficam a cargo da Polícia Civil para identificar, localizar e prender esses criminosos que tinham como objetivo roubar a carga avaliada em 3 milhões de reais em produtos de medicamentos e também em produtos eletrônicos. Thiago. Ela, muito obrigado pelas informações. É um grupo violento, precisa ser combatido. E agora na cidade, hora certa, Zen Imóveis em Fronteiras, meio-dia agora e 41 minutos, né? Meio-dia, 41 minutos. E nós vamos acompanhar mais notícias aqui no Fronteiras em Notícia, que está no ar. Boa tarde a você, obrigado pelo carinho, pela audiência. Fronteiras em Notícia, de segunda a sexta, a partir do meio-dia. Moradores do residencial Árvores Verdes, Zona Leste Teresina, recebem 417 registros de imóveis. Mais de 400 moradores do residencial Árvores Verdes, Zona Leste de Teresina, receberam os registros dos imóveis onde vivem. A entrega faz parte do programa Regulariza Teresina. Bartolomeu Almeida acompanhou. O loteamento Árvores Verdes, na Zona Leste de Teresina, foi iniciado em 2009 e concluído em 2011, numa área de 25 hectares. Em 2023, teve início o projeto de regularização fundiária do local em parceria com o Tribunal de Justiça. Agora, esta etapa foi concluída com 733 lotes regularizados. Deste total, 417 titulares receberam os registros de imóveis nesta solenidade realizada na Escola Municipal Jorge Amado. São 417 de um total de 733 que já estão todos no nome do município de Teresina e separados por lote. Por que que não estamos entregando todos? Porque muitas casas, quando a equipe da regularização veio, ou se encontravam fechadas, porque as famílias saem muito cedo para trabalhar e deixam a casa fechada, ou por deficiência de documentação. Como já é a colocação de um título definitivo, precisa que seja tudo muito, muito bem documentalmente aceito pelo cartório. A gente já fez 35 loteamentos, estamos agora entregando aqui o Árvore Verde, 417 lotes, faltam ainda 300 pessoas que não receberam ainda porque faltava documentação, tipo carteira de identidade, tinha casa fechada e tudo mais e tal. Mas semana que vem retoma-se novamente aqui, nesse local que a gente está, para o pessoal aparecer com a documentação, se não, providenciar a documentação para que a gente tenha o título dela fechado direitinho no cartório. Justiça social. Aqui, cada uma família vai receber o direito de ocupar o seu pedaço de chão aqui em Teresina. Muito bem, agora na cidade é 12:44. Muito boa tarde, obrigado Fronteiras pelo carinho, obrigado aí pela audiência. Fronteiras em notícia. É o Fronteiras em Notícia. Boa tarde, Fronteira. Boa tarde, Brasil. Nos acompanhando mais notícia aqui no Fronteiras em Notícia. Destacando mais notícia até uma da tarde, o Fronteiras em Notícia. Destacando agora mais aqui direto da TV Cidade Verde. O Ministério Público cancela eventos de grau após pedido da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, no sul e norte do estado. A Secretaria de Segurança Pública do Piauí... Agora notícia de Picos. TV Cidade Verde, Picos. Por meio da Superintendência de Operações Integradas, solicitou ao Ministério Público do Piauí a expedição de recomendações para proibir eventos de grau em municípios piauíns. A gente vai acionar agora a Nájila Santos, ela que tem mais informações a respeito desse pedido da Secretaria de Segurança Pública ao Ministério Público para acabar com esses tipos de eventos, que inclusive, Nájila, esses eventos são bem divulgados em redes sociais, e esse pedido é para acabar de norte a sul do estado. Inclusive tinha eventos previstos para acontecer tanto aqui na região sul, ali no município de Colônia do Gurgueia, quanto também na região norte, ali no rumo de Buriti dos Lopes, perto do litoral piauiense. Não é isso, Nájila? Conta para a gente, dá detalhes a respeito dessa recomendação. Boa noite para você. Boa noite, Geandra. Boa noite a todos que nos acompanham pelo Notícia de Picos. Pois é, a Secretaria de Segurança Pública do Piauí solicitou ao Ministério Público a proibição desses eventos que seriam realizados em Canto do Buriti e Buriti dos Lopes, na região, um na região sul e outro na região, perdão, Colônia do Gurgueia e Buriti dos Lopes, um município da região sul do estado e um município do norte do estado, para a proibição desses eventos de grau, que são eventos que envolvem manobras perigosas, envolvendo principalmente, estão envolvidos nesse tipo de evento, jovens e adolescentes. Essa é uma das principais solicitações da Segurança Pública do Estado do Piauí, porque esse tipo de evento influencia e muitos jovens são adeptos para a realização desses eventos, que faz uso de manobras perigosas, utilizando motocicletas, sem a regulamentação devida e também sem o uso devido de equipamentos de segurança para realizar essas manobras, colocando em risco a vida da população e também colocando em risco a vida desses praticantes, que acabam sobrecarregando o sistema de saúde, que inclusive é o que destaca o documento dessa solicitação do Ministério Público, que visa cancelar esse evento, que seria realizado lá no município de Colônia do Gurgueia, ele foi expedido pela Promotoria de Justiça de Manuel Emídio, que é uma cidade vizinha, previsto um evento que estava para acontecer no dia 23 deste mês. E esse documento, ele indicava para que fosse proibida esse evento e também para que esse fosse parado de ser divulgado nas redes sociais. Um dos destaques do documento, além dessa proibição, era de que ele fosse barrado de divulgação nas redes sociais, pois o documento acredita que essa divulgação amplamente nas redes sociais influencia negativamente os jovens e adolescentes e também induz a aderir mais praticantes a essa prática de eventos no grau, que está sendo muito popular, realizada no estado do Piauí. Então, a promotoria, o Ministério Público e a Segurança Pública do Estado do Piauí está realizando essas proibições para barrar esse tipo de evento. Em Buriti dos Lopes, um evento que estava para acontecer era o primeiro Carnagrau, o nomeado de primeiro Carnagrau, que também seria realizado no dia 23, foi barrado pelo Ministério Público com o mesmo argumento de que esses eventos influenciam de forma negativa os jovens e também para barrar esse tipo de evento na região do Estado do Piauí, tanto na região, tanto do sul como também no norte. Nossa produção conversou com o delegado Matheus Anata, que vai trazer mais detalhes sobre essa operação. Essa semana, a Secretaria de Segurança Pública acionou o Ministério Público para que expedisse recomendações a dois eventos de grau que iriam ocorrer, um em Buriti dos Lopes e outro em Colônia do Gurgueia. Hoje o Ministério Público expediu essas recomendações, inclusive nós acabamos de pegar o recebido dos organizadores e, segundo a recomendação, os organizadores devem se abster da prática do evento e de fazer qualquer publicação nas suas redes sociais relacionadas ao evento do grau. Essa recomendação também informa que a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil e a Polícia Militar devem fiscalizar a prática desses eventos, ou seja, para que esses eventos não ocorram. E é tolerância zero. Se você continuar insistindo nessa prática, pode ter certeza que irá receber a visita da Secretaria de Segurança Pública. É, então tá aí. Aí a jornalista e a repórter falando, essa festa popular, esse evento popular, melhor dizendo, tem nada de evento popular. O que é isso? Nada de evento popular. Uma bem, cidade, muito bom dia, obrigado pelo carinho. Bom dia, não, boa tarde, obrigado pelo carinho, pela audiência. Você está na Fronteiras FM e o seu jornal Fronteiras em Notícia. Sempre agradecendo o carinho, a audiência, o rádio ligado. Seja sempre bem-vindo, bem-vinda à Fronteiras FM. Você também aí do Rádios Net, também através da Rádio Web Lagoa Seca do evangelista Carlos Luciano. Aqui eu agradeço aí, sempre retransmitindo o jornal. Agora na Cidade Fronteiras, agora meio-dia, 50 minutos. Hora certa, Zeni. O governador Rafael Fonteles anuncia o envio de reajuste de servidores para a Assembleia no início de março. O governador Rafael Fonteles anunciou nesta semana que envia os projetos de reajuste aos servidores, aos servidores estaduais para a Assembleia Legislativa do Piauí até o início de março. O objetivo da gestão é aprovar até o mês de abril os textos e iniciar, então, o pagamento dos novos vencimentos já no mês de maio. Como noticiado pelo CidadeVerde.com, A Secretaria de Administração já definiu que os servidores ativos e inativos receberão reajuste linear de 5,35% e os professores uma majoração salarial linear de 6,27%. A Polícia Rodoviária Federal lança a Operação Carnaval com reforço na fiscalização de embriaguez ao volante. A Polícia Rodoviária Federal lançou a Operação Carnaval, que segue até a quarta-feira de cinza, dia 5, com policiais rodoviários federais de todo o país, intensificando o trabalho de fiscalização e também prevenção de acidentes de trânsito. E o PIX por aproximação. PIX por aproximação entra em vigor nesta semana e terá um limite de até R$500 por transação. O PIX passa a ter uma nova função, né, nesta semana. Segundo o Banco Central, a partir de sexta-feira agora dessa semana, dia 28, será possível fazer um pagamento instantâneo aproximando o celular da maquininha por meio do aplicativo do banco, ou utilizando uma carteira digital oferecida por instituições autorizadas, né? Inicialmente, as transações do PIX por aproximação terão um valor máximo padronizado de R$500. Mas o cliente pode também diminuir esse valor por transação e também criar um valor máximo por dia, é o que informa o Banco Central. A solução permite, a permissão de que a transação seja feita aproximando o celular da máquina por meio da tecnologia NFC, Near Field Communication. O pagamento por aproximação poderá ser feito utilizando a carteira digital, aproximando o celular da maquininha. Vamos aqui acompanhando as últimas notícias de hoje. Uma nova viatura no Piauí, que será capaz de fazer reconhecimento de placas, rostos e até mesmo objetos. Um novo tipo de viatura, mais desenvolvido e também integrado às novas tecnologias, está em desenvolvimento aqui no Piauí. O veículo inteligente será equipado com tecnologias avançadas, com inteligência artificial, internet e visão computacional. A empreitada está sendo assim desenvolvida, né? que está sendo desenvolvida pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí, em parceria com a Universidade Federal do Piauí, a UFP, também a Fundação Cultural e de Fomento à Pesquisa, Ensino, Extensão e Inovação. Batizado de Projeto Vigia. O novo tipo de viatura será integrado com câmeras inteligentes, conectado à base de dados de segurança pública, permitindo então reconhecimento rápido de placas, rostos e também objetos. E com isso a tecnologia possibilita a recuperação mais ágil de veículos roubados e a identificação de suspeitos, tornando então a atuação policial mais eficiente. Que bom, né? Tecnologia super avançada, avançando mais ainda na segurança do nosso estado do Piauí. Ok, cidade por aqui, colocando aqui ponto final nosso Fronteiras em Notícia de hoje, agradecendo o carinho, a audiência, o rádio ligado, você também do Rádiosnet e através da Rádio Web Lagoa Seca, evangelista Carlos Luciano. Por aqui, encerrando Fronteiras e Notícias, apoio cultural, Sindicato Rural de Fronteiras, presidente Dr. Norberto, vice-prefeito Dr. Norberto, também da Zen Imóveis, provedor Giganet, secretária de Cultura, Turismo de Fronteiras, a Conceição Alves. Obrigado, Fronteiras, obrigado, Brasil. Um forte abraço e até amanhã. Bom início de semana. Você sintoniza ZYX 837, canal 200, Fronteiras FM, emissora da Fundação Fronteiras, a rádio que toca o seu coração. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Alô, amigos do esporte! Começa agora, na Fronteiras FM, Panorama Esportivo. Tudo sobre o futebol local, nacional e internacional e outras modalidades esportivas com os comentários de quem entende. Panorama Esportivo. Apoio, Prefeitura Municipal de Fronteiras, Administração Construindo um Novo Tempo e Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Sendel. Apresentação, Internacional Bira e Manuel de Severo. Apresentação, Internacional Bira e Manuel de Severo. Ser um jogador. Beleza, forte abraço para você, meu amigo, para você, minha amiga. Estamos chegando às 13 horas e mais 3 minutos desta segunda-feira. Estamos chegando com o nosso panorama esportivo. Comigo, o Internacional Bira e Emanuel Severo. As principais notícias do esporte a partir de agora para você nesta segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025. A todos o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso respeito, o nosso boa tarde. É os estaduais, Emanuel, chegando na reta final. Você mais do que ninguém, como os torcedores tricolores do Fluminense sofreram muito ontem contra nada mais, nada menos do que o já rebaixado Bangu e lanterna da competição. Futebol nos proporciona grandes surpresas, grandes emoções. É o futebol, meus amigos. Emanuel, boa tarde. Boa tarde, Beira. Boa tarde, amigos ouvintes da Fronteiras FM. É o futebol, cara, que proporciona, assim, sofrimento, realmente, como você bem frisou, para os torcedores. E aí não tem como você acreditar num time que chega numa última rodada, precisando da vitória diante de um Bangu já eliminado, não conseguiu uma vitória sequer no campeonato. Seria contra o Fluminense? E ter um sofrimento daquele, ter um sufoco como viveu o Fluminense nesse momento. Mas faz parte do futebol. A gente vê um Cruzeiro milionário, né? Isso. Que contratou grandes nomes do futebol brasileiro e caiu também para um América que é bem menor, né? Claro que o América está sempre ali, como eu já falei aqui em outros programas, que o América às vezes chega, como o Juventude às vezes chega lá no Rio Grande do Sul, como Volta Redonda sempre está chegando, tanto é que está aí na semifinal, com grande chance de passar para a final, porque o Fluminense é muito ruim, é porque sempre a gente fica naquela que sempre o grande tem uma ajudinha, cara. É. Teve um ano mesmo que o Fluminense passou pelo Volta Redonda numa semifinal com um erro absurdo da arbitragem, né? E assim é o futebol nosso de cada dia. Falando em arbitragem, a gente já inicia um programa assim falando de um erro absurdo, cara, que não pode existir. Pra que, é o que eu falo, pra que vá? Pra que vá? Pra que vá? Se um pênalti escandaloso aquele a favor do seu Grêmio. Sim, não. Cara, aquele foi escandaloso, cara. O programa hoje era todo debatido só sobre o lance. Não tem como, você é nojento isso, cara, é nojento. Impressionante. É má vontade mesmo, é não querer marcar, porque é a gente que tá assistindo o jogo. Aliás, eu só vi o lance. O lance, né? Entendeu? Repetiu várias vezes. Repercussão total. Tu é louco, cara, não tem como não ser pênalti ali, não tem como. É absurdo aquilo ali. O Arthur não viu, tudo bem, até aí eu aceito. Mas o Arthur e o não vê, né? Mas e o VAR? O VAR tá ali pra quê? Sim. Se a televisão, sem o recurso que tá tendo ali o pessoal na cabine do VAR, mostrou pra todo mundo ver que foi pênalti, entendeu? Tira ali a oportunidade do Grêmio vir pra uma semifinal, pra um jogo de volta, aliás, com mais tranquilidade, né? Porque se converte o pênalti, fazia 3-1, viria para o segundo jogo bem mais tranquilo. 2-1 é muito perigoso para o Grêmio, mas daqui a pouco a gente chega lá, apenas para a gente falar do erro escandaloso que acontece na arbitragem brasileira. É um absurdo isso aí, acaba com esse negócio de VAR. Estão gastando dinheiro à toa, pagando esses caras aí, que é um absurdo de dinheiro. Que esses caras ganham de dinheiro, não é brincadeira, para fazer essas palhaçadas. É isso, impressionante realmente. Hoje o programa de debates, desde sábado e entrou no domingo, os programas lá de esportes do Rio Grande do Sul só se falavam desse lance e não do jogo do Inter do próprio jogo do Grêmio. É realmente vergonhoso o que aconteceu no jogo entre Juventude e Grêmio. Já já a gente chega. Mas estamos chegando com o nosso panorama esportivo. Aqui trabalhamos em nome de Prefeitura Municipal aqui de Fronteiras, Prefeito Eudes Ribeiro. Trabalhamos também em nome de Sendel, Secretaria Municipal de Desporto e Lazer. Agradecemos aí a doutor Norberto, que é diretor e presidente aqui da Rádio Fronteiras FM, e aos nossos parceiros e amigos, nossos patrocinadores aqui do nosso programa, como a vereadora Liege, trabalhando para o povo, como o nosso Diógenes, também o Edvan Bezerra e o Eudes Filho, além do Arlan, do empresário Arlan, lá da Bioforma Academia. Então vamos já direto com o Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca teve a sua 11ª rodada e última nesse final de semana, consagrando o Flamengo campeão da Taça Guanabara, Emanuel, é isso? O Flamengo? Isso, o Flamengo, cara, o terceiro título, o segundo título já em pouco tempo aí do Flamengo nesse ano. E tá difícil segurar o Flamengo da forma difícil, que joga, viu? E o elenco que tem. Cara, sai um, entra outro melhor. Que porra é essa, rapaz? Que time é esse? Tá difícil. Foi, goleou aí 5x1, se não me falha a memória. Massacre, 5x0 pra cima do Maricá. Maricá começou bem, mas fez demais, cara. Fez demais o Maricá. Só não ter caído. Um time novo, recém-formado, chegar agora na primeira divisão, foi uma bela campanha, sem dúvida alguma. E o Flamengo, cara, é muito forte. É difícil de segurar esse time. Sinceramente, a gente assiste jogo do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, e a diferença técnica das equipes para o Flamengo é muito grande, cara. Demais. O goleiro, zagueiro. Começa do goleiro até chegar o ataque. Meio de campo, volantes, atacantes. Cara, é uma verdadeira seleção. Você não vê um jogador assim que você possa... Você vê, na lateral direita tem o Wesley e Varela. Varela. Na outra tem o Ayrton Lucas e o... Alexander. E ainda tem o Vina. Olha só, o Vina que já tá voltando, né? Vina. Isso. Que era uruguaio ele, tá. Sim. Machucado. Então. Entendeu? Aí tem uma carrada de jogadores de ataque. Ainda tem o Pedro, que ainda não voltou. Nossa. Cara, sinceramente, é um time absurdo. E o Felipe Luiz, cara, tá tirando desses jogadores o melhor deles, entendeu? A qualidade técnica de cada um. E tudo, então, entendendo o que ele quer. O Matheus, o garoto Matheus lá, que me fugiu agora o sobrenome dele, que é dois nomezinhos. Eu quase lembro, Matheus Cunha. Matheus Cunha, não, acho que não é Matheus Cunha, não. Não. E assim, cara, ele... Vinha tendo chances com outros treinadores, mas não mostrava. E o cara tá entrando aí e arrebentando nos jogos. Inclusive fez o quinto gol, um golaço. E aí, cara, fica fácil de você, né, um Flamengo fazer dessa um time forma, desse jogar com o Flamengo. É muito além, não só de Vasco, Fluminense e Botafogo. É muito além de Grêmio, de São Paulo. Sim. Entendeu? Eu não sei qual é o time brasileiro que possa bater de frente hoje. Porque o Palmeiras não tá bem. Não. O Palmeiras não tá bem. Entendeu? Digamos que bem hoje só o Corinthians pela fase? Hoje, no momento, o time que tem mostrado um futebol mais compacto, mais... melhor, né? Dinâmico ali, porque... É o Corinthians. É isso. Sem dúvida alguma. O Atlético Mineiro é um time também, chove e não molha. O Rony já estreou. Agora o Rony chegou lá e jogando muito, viu, cara? Sim, fazendo gol. Jogando muito o Rony lá no Atlético Mineiro. Então, cara, no Carioca, claro, clássico é clássico, o Vasco vai encarar um Flamengo aí, mas é muito superior aos outros times do tempo do Flamengo. Vamos dizer, o Flamengo já é campeão? Não, não podemos fazer isso. Não. Porque futebol, tudo acontece, mas que é muito favorito, é. Demais. Então, começamos o Cariocão com a 11ª rodada e última no sábado com o Flamengo 5x0 para cima do Maricá. Para a alegria do Bastim, flamenguista Bastim, o meu amigo Wesley, o China, essa turma bacana, o Prisiaca, rapaz, o Tico do Mano, flamenguista. Então, Flamengo 5x0 no Maricá, o Boa Vista 2x0 no Volta Redonda e o Sampaio Correia 3x1 na Portuguesa, isso no sábado. Vai mandar alô, Emanuel? O Sampaio Correia, como a gente bem frisou, dormiu classificado, né? Dormiu classificado. 16 rapaz. Pontos, né, no sábado. Sim. É, os flamenguistas aí, o Iego Raikon, lá no Panorama. O do nosso amigo Didi, rapaz, Didi da Lendi. Ah, no seu salão ali. Avenida Landry Salles, o Juninho, lá no acampamento de Nox. O Ricardo Rocha, o Gabrielzinho aqui na Bela Vista, o Emerson Assunção, a Cristina, na Manuel Valério, o Ixon, nosso amigo Ixon, rapaz, também flamenguista, o Mazinho Severo, o Erinaldo Lopes, o Biezão do Requebra, rapaz, outro dia o Biezão tava pedindo um alô. É. Lembrando aí da época do Requebra e Trembala. Do Trembala, né? Sim, do saudoso Gil. Isso. Tem o Valdeci no Comercial Santo Antônio. Esses aqui não pedem. Não pedem um programa. O Roberto, o Lindeberg e o Luiz Gustavo. Lá do Ribeirão. Lá Ribeirão. E Dona Catarina, São Paulina, amigo. Que sofrimento que não tá, né, Dona Catarina, com esses três flamenguistas. Estão acabando com tudo aí o Flamengo. Meu amigo Zé Doido, o Yarley, a Lucilene e a Duda. E a... Lá no sítio Intans, né? Muita gente, viu, cabo? Meu amigo Ebal. Eblas. Meu amigo Ebal, rapaz, flamenguista. Tem mais gente aqui, o Bastinho, você já falou. O Antônio Bogó, meu amigo Antônio Bogó, lá no Mutirão. O seu neto e a dona Quita. Lá no sítio Poço, o Brício, o delegado Brício, torcedor do Flamengo, sempre está na escuta do nosso programa. A Luzanira, lá no Mutirão. Minha amiga Netinha, a Pousada do Sossego. Como tem flamenguista, hein? Valdir Viana, o Edivan e o Neguinho, lá na Volta do Rio, cara. Eles não perdem um programa, viu? Que bom, rapaz. Nesse momento já estão lá, já. Todo mundo rádio em ligado, em sintonia. O nosso amigo Antônio de Chá Preto. Também. Também, tá todo dia sintonizando. É gente demais, o Antônio de Pado lá no acampamento. Irene, Cajueiro, o Lourinho lá no Poço. Agora o Lourinho, eu acho que ele é torcedor do Fluminense, viu? Fluminense? É. Ah, rapaz. Tem uns tricolor lá no Carmin. Tem a turminha também, Delgárdia. Tem uma turma boa do Fluminense lá no Poço de Areia. Beleza, tá aí o nosso panorama esportivo, destacando a última rodada do Campeonato Carioca, que no domingo tivemos, eita, Fluminense, 3-2 para cima do Bangu, o Nova Iguaçu 2-1 para cima do Madureira, e Vasco e Botafogo. Emanuel, eu vi esse jogo, é porque eu tava ao mesmo tempo em sintonia com os dois, uma hora o jogo do Vasco com Botafogo, depois Fluminense e Bangu, mas... O Vasco venceu o Botafogo e olha, o Botafogo não vai disputar nem a Taça Guanabara, é isso? A Taça Rio. Taça Rio, né? Taça Rio, que 2022, 2023, ele não se classificou para as semifinais do Carioca. Que coisa, mas rapaz. Ganhou a Taça Rio. Olha aí. E esse ano, cara, nem Taça Rio vai disputar, viu? Ele terminou, Emanuel, na nona posição com 13 fora, pontos. Ficou fora para o time que ganhou do Madureira ontem. Você está dizendo Sampaio Correia? Sim, o Botafogo... Sampaio Correia foi o quinto colocado. Não, foi ontem. Jogou Nova Iguaçu e Madureira. Nova Iguaçu venceu. Venceu e ficou no lugar do Botafogo. Tirou o Botafogo aí da Taça Rio. Sexto colocado, Nova Iguaçu. Pois é, isso, terminou. Cara. Cara, Fluminense, um sufoco, né, contra um time fraco. Muito fragilizado, time sem nenhuma expectativa, já rebaixado, não ganhou uma partida sequer no Campeonato Carioca, e o Fluminense chega na reta final precisando, tem um tal de Freitas no Fluminense, fez o gol contra, eu nunca tinha visto nem falar, também. Deve ser aquele zagueiro, será o zagueiro argentino, de você. Argentino que ele contratou, que até agora eu não vi falar se ele já estreou ou não, mas se estreou, estreou mal. Estreou fazendo contra o gol. Entendeu? Então o Fluminense, cara, é sério, não dá pra torcedor... Eu venho falando, às vezes o cara diz, o cara é chato, repete demais, mas eu não confio nesse treinador. Esse treinador é muito fraco, cara. Ele não consegue fazer o time jogar. Não consegue. Fez 2x1, né? O Bangu empatou. Foi e aí fez 3x2 e aí foi aquele sufoco até a reta final. O Canóbio fez gol. Fez. Né? O Serna, que entrou também no segundo tempo. É um bom jogador o Serna, não sei por que não é titular, viu? É banco. Entendeu? Aí ele contratou agora o Fluminense, aquele é Veraldo do Bahia, viu? Do Bahia? Aquele centroavante do Bahia. No Bahia era bom, né? Era bom. Mas esse jogador de time pequeno, às vezes, chega nos times grandes e não conseguem se acertar. E assim, o que vale nos times de futebol, eu sempre falo, é os meia. Entendeu? O Fluminense não tem... Mais ali sem o Ganso? Os meia que façam o time jogar, né? Tem o Arias na frente, que joga muito, mas quando puxa o Arias para o meio, ele não consegue render aquilo que ele rende jogando na frente. Claro, né? Até mesmo porque ele não é um meia, né? Não é um meia. Aí o Fluminense hoje está sem esse meia. Está sem esses meias, né? Só um. Entendeu? Então não consegue jogar de jeito nenhum. O time é um Deus nos acuda. Mas o importante, né? Para o torcedor foi a classificação. Vai encarar agora um Volta Redonda, né? Isso. O Fluminense do meu amigo João Piqui, do seu Seri, do doutor Josué, do Joel, do doutor Francisco Aquiles, doutor Sebastião Wagner, meu amigo Chico Véi. Olha aí. Chico Véi, torcedor do Flusão. É o Pio, meu amigo Pio. Pio? É o Pio, Pio do Luiz Leandro, torcedor do Fluminense, meu amigo Eládio, seu Zé do Cândido, seu Luiz Eduardo, meu amigo Bilu e o Assis Timozinho, viu? Assis Timozinho também é Fluminense. E, claro, feliz com a classificação, mas temeroso para a sequência do campeonato. Eu até estava pensando ontem à noite, após esse jogo do Fluminense, eu digo, meu Deus, vai ser, se jogar três vezes, vai ser três chocolates no Mundial que vai tomar. Porque, cara, sinceramente... Não tem expectativa de contratação. Mas não adianta sem um treinador que preste, cara. Não. É muito fraco esse Mano Menezes, cara. Muito fraco mesmo. Entendeu? E aí fica a gente aí nessa expectativa aí de mandar esse treinador embora enquanto é tempo. Vou provocar você. Uhum. Volta, Diniz. Não, deixa. Diniz está negociando com São Paulo, viu? Olha, já? Zubeldinha, rapaz. Já conversou com alguns dirigentes do São Paulo e já teve uma passagem pelo São Paulo. Já Diniz, sim, Diniz já. Não foi muito feliz. Não. Mas está aí já, conversando. Eu já acho até uma falta de ética da parte do São Paulo. Sim, rapaz. Está com o treinador no comando. Está trabalhando o Zubeldinha ainda. Aí vai ter agora essas semifinais do Paulista. Paulistas. Né? Se conseguir uma vitória... Né, agora no próximo jogo, mas caso ele não consiga vencer, pode ter certeza que o Zubeldia vai para casa. Beleza, tá aí tudo sobre o Campeonato Carioca aí que terá, portanto, as suas semifinais, sexta-feira, viu, Emanuel? Sexta já? Sexta-feira, dia 28, Fluminense volta... Carnaval, né? Volta Redonda, Vasco e Flamengo. A se pois confirmar, é, mas cara, né? A data lá é jogo vem, único, né? Jogo único. Jogo único, o jogo vai ser lá na Cidade do Aço, em Volta Redonda, o Fluminense Volta Redonda, lá no campo deles, eles vão dar trabalho, dá sim. Um timezinho bom, bem montado. O Fluminense se deixou foi campeão da Série C, foi? Quem? O Volta Redonda. Volta Redonda, sim. Tá na Série B agora, né? Isso. Pois é, o Volta Redonda tem crescido muito ultimamente, lá dentro é difícil para os times jogar, campo menor, reduzido, entendeu? Vai dividir a renda com os times grandes, né? Mas bom para eles, porque eles fizeram uma campanha melhor do que os outros, né? Os outros que não conseguiram jogar nada, que vai ter esse sufoco agora lá. E falando de Vasco e Botafogo, cara, cara, que jogo ruim tecnicamente, né? Incrível. Muito ruim. O Vasco bem melhor. Cara, eu não sei o que está acontecendo, acho que não sei se os jogadores do Botafogo estão querendo mudança, estão querendo que o John Testo faça alguma coisa, mas, cara, não justifica. O ano passado eu via aquele Marlon Freitas, dificilmente o cara errava um passe. Cara. Ah, sim. Cara, ele está errando os passes de 5 metros, cara. 5 metros de distância o cara... Não e outra, consegue acertar um passe. Ele está parando para reclamar muito, Emanuel. Exatamente. Que nem o pênalti foi escandaloso ali. Nervosismo dos jogadores do Botafogo, absurdo, cara. Tá difícil a situação ali. Matheus Martins não consegue jogar nada. Não. O Savarino, cara, é triste ver o Savarino hoje no campo de futebol jogando pelo Botafogo. Cisca não consegue mais nada. Nada, logo numa posição errada, que ele não é meia. Sim. Ele é atacante, sempre joga pelas beiradas do campo. Cara, substitui, entrou aí vários jogadores, mas não conseguiram nada. Entrou um tal de Yarley, entrou o Jefinho, que vinha machucado, é um bom jogador, mas entrou o Kaique, entendeu? E muito modificado, até pelas expulsões do último jogo do... Sim, lá que foi uma confusão danada. A zaga totalmente, o garoto Newton, garoto da base, e um tal de Jair que chegou do Santos agora, viu? Foi reforço. O Tiquinho Soares, né, foi pro Santos. Depois o Vitinho saiu também, entrou o Matheus Ponte. Né? Mas a coisa continua a mesma, sem o time acertar um passe. Entrou o Cuiabano, estava titular no lugar do Alex Telles, machucado, né? E é triste, cara, a situação do Botafogo. O Vasco, Bira, eu sempre falo isso, o Vasco tem um elenco bem melhor. Tem. Até porque o Vasco tem 2 meias e o treinador, o Carilho, ele deu uma corrigida ali. Ele puxou o Hugo Moura para ficar fixo de volante, tipo um cão de guarda ali da zaga. Jogou muito na marcação e liberou um pouquinho mais o Tietê. E isso, aos 15 minutos, 20 minutos do primeiro tempo, só deu o Botafogo em domínio de jogo, né? De jogo, é. 60% de posse de bola. Só que sem criação nenhuma, não tem criação o time do Botafogo. Toca ali, toca pra lá e pra cá, quando chega no terceiro terço, que é... Não tem um meio realmente pra... Chegar lá na cara do gol, não tem um jogador pra fazer a diferença. E aí, esses 15 minutos eu não vi falar sequer o nome de Coutinho. Não. Mas aí ele começou a aparecer, começou a entrar no jogo, o Tietchan aproximou dele, e aí o Vasco começou a crescer, acharam um gol ali naquele pênalti. Do Cuiabano. E aí, cara, também só foi isso. Só. O Vasco também. Só foi isso, não criou muito também, não. Equilibrou mais a posse de bola, mas sem criação também. Mas tocava um pouquinho, tinha mais chegada, né? E teve um lance no segundo tempo, numa cabeceada lá do cara, que o goleiro Jones fez uma grande defesa. E por parte do Botafogo, no segundo tempo, o Cuiabano pegou uma bola lá, chutou lá pros cafundó do Judas. E somente. Muito fraco, tecnicamente, essas duas equipes. O Vasco tem hoje uma dupla de zaga, que eu tô gostando dessa dupla de zaga. O lateral direito, PH, né, o Paulo Henrique, joga muito, jogador muito forte fisicamente. Entendeu? Aí tem um meio de campo hoje bem melhor. Tava aí também com o garoto Lucarello, que é um garoto da base, bem rápido, bom de bola, né? Tava no lugar do Paulinho. E também o garoto Rian no ataque, canhotinho que joga pela direita, é um bom jogador. E o Vasco bem melhor do que o Botafogo. E por isso que conseguiu aí a classificação, tá lá na semifinal, vai encarar nada mais e nada menos, meu amigo. Flamengo. Que Flamengo, viu, meu amigo? O Vasco, do Luiz do Riacho, do Bruno Rocha, da Ana Célia, meu amigo Zé Luiz, lá no acampamento de Inox, o Benevaldo, aqui no Bela Vista, o Zelão, o Paulinho de Belota, o Zé Espinhara, meu amigo Zé Espinhara, lá no acampamento, Vasco caindo doente, o Euler e o Frasco. Sim. Né, lá no mutirão. Cleide Marcos. Saguinho, né? No Saguinho. Euler e Frasco? Cleide Marcos, o Euler e Frasco, já falei. Cleide Marcos, Ana Cleide. Aqui na Avenida. Na Manuel Valério. Sim. E eu anotei o nome da outra vascaína lá e não sei nem onde foi que eu anotei. Rapaz, você também hoje trouxe aí uns... Tá brincadeira, viu, Caba Velho? Aí tem o João da Rita, rapaz, seu João da Rita. Lá na Chácara Bico Fino. Nosso amigo do Gu, rapaz. Sim. Vascaíno, o Valdez. O Rafael Copil, cara. Olha o aí. Outro vascaíno lá no Saguim. O Abel Patrício. Estevão lá no acampamento. O Van Aintans. Nosso amigo Zé Baião, rapaz. Expedito aqui na Bela Vista. Zé Baião, Expedito. Expedito é outro vascaíno aí, que é um ouvinte assíduo do nosso programa. Sim. O Vasco, cara, o Vasco foi merecedor dessa conquista. Ainda perdeu a terceira colocação, pra você ver. Ainda perdeu a terceira colocação para o péssimo time do Fluminense, viu? Que empataram em tudo, viu? Em tudo? Em tudo. Saldo de gol, gols marcados, gol sofrido. Mas... E aí o confronto direto, o Fluminense ganhou do Vasco. Se livrou de pegar o Flamengo, Emanuel? Se livrou de pegar o Flamengo aí. Viu? Mas não passa nem pelo Volta Redonda. Rapaz, é futebol. Tá aí tudo do Carioca aqui no nosso programa, no nosso Panorama Esportivo. A hora certa agora são 13 horas e mais 30 minutos. Então é isso. Teremos aí, portanto, Fluminense Volta Redonda, Vasco e Flamengo. Fiquei sabendo hoje pela manhã que será na sexta-feira os dois jogos aí, já porque tem carnaval já nesse final de semana. Então, por conta disso, os jogos aí das semifinais do Campeonato Carioca. 13 horas e 30 minutos, destacamos agora o Campeonato Mineiro, semifinais. No sábado tivemos América e Cruzeiro. No jogo de ida, os dois empataram em 1-1. E no jogo da volta, mesmo placar, 1-1, Cruzeiro e América. Incrível que pareça, Emanuel, o América teve um pênalti aos 45 minutos do segundo tempo. Pênalti que foi pego pelo goleiro Cássio, pênalti desperdiçado pelo América, que poderia ter vencido no jogo. E já se aproximando do final, aos 45, o jogo foi para os pênaltis e o América conseguiu a classificação nos pênaltis pelo placar de 4-2, se classificando para a grande final. Outro jogo que tivemos foi Tombense e Atlético Mineiro. No primeiro jogo, o Atlético venceu 2-0 e... No jogo da volta, mais um 2-0 para o Atlético, então teremos final no próximo final de semana entre Atlético Mineiro e América Mineiro, Emanuel. Você sabe o percentual do Botafogo, antes de falarmos aí de Mineiro? Você ainda está focado no Botafogo? Tô, cara, porque o Botafogo só conseguiu hoje 35%. 35%, Emanuel. Campeão da Libertadores. E é muito pouco, cara. Campeão da Libertadores e também do Brasileirão. E claro, com as peças que saíram, mas justifica. É. Em 13 jogos, o Botafogo conseguiu 4 vitórias, 1 empate e 8 derrotas, cara. É um absurdo isso, viu? Demais. Eu tanto elogiei o John Testo e agora eu tô detestando ele, viu? Porque ele abandonou o time, cara. Eu acho que abandonou mesmo. O time. Contratou as peças que contratou não longe das que saíram, né? E falando em Campeonato Mineiro, o Galo, a gente já falava que o Galo era tranquilo, a classificação para a final, né? Ganhou mais uma. É um time que tem um bom elenco. Eu acho que dos times brasileiros aí hoje, juntamente com Flamengo, Corinthians, Palmeiras. Sim. É um dos elencos fortes que tem no futebol brasileiro. E ainda mais com a chegada do Rony, mesmo tendo perdido o Paulinho, mas o Rony chegou. O Rony chegou e chegou bem, viu? Chegou muito bem mesmo, já fazendo gols, jogando mesmo o fim da bola. E o Cruzeiro, cara? Cruzeiro que contratou, que né? Fabrício Bruno, Dudu. Ei, tem muitos jogadores. Não conseguiu passar sequer pelo América, viu? Que poderia ter vencido nos 90 minutos, viu? Sim. Pênalti desperdiçado. Isso às vezes elimina um time, né? Nos acréscimos já conseguiu um pênalti e perder, cara. É brincadeira. E no jogo, cara, em si, o Cruzeiro não apresentou muito. Né? Não apresentou muito. E pra mim, eu tô falando aqui, a culpa total da eliminação do Cruzeiro é do Gabigol. Gabigol, hein? É, cara, porque ele pegou duas bolas. Duas. Não pode um jogador do nível, do naipe, do Gabigol. Do salário que tem o Gabigol, não pode perder. O América, o jogador do América saiu errado. E não sei, acho que o Dudu tomou essa bola e foi, entrou pela esquerda. E simplesmente deixou... O goleiro foi em cima do jogador que vinha com a bola. Ele tocou para o Gabigol sem goleiro na trave. Ele simplesmente chutou em cima. Não foi o zagueiro que tirou. Foi ele, Gabigol, que chutou em cima do zagueiro. Um atacante não pode fazer aquilo, cara. Tinha o outro canto todo aberto para ele colocar essa bola. E ele joga em cima do zagueiro. E interessante que a bola volta lá para a esquerda novamente. E domina lá o jogador do Cruzeiro, ajeita a bola, toca para ele, no jeito dele fazer o gol, ele isolou. Incrível. Cara, não pode um jogador perder, um atacante perder os gols desse ali num jogo decisivo. Ele que quando jogava no Flamengo, fazia muitos gols em decisões, né? Inclusive em uma Libertadores que o Flamengo foi campeão, que o Flamengo perdia e ele virou o jogo. Fazendo gols, aí chega num jogo decisivo desse e perde dois gols daquele jeito. Né? Aliás, perde o gol num lance só duas vezes seguidas. Né? É incrível. Não pode acontecer isso. Por isso que eu falo assim, da culpa ser dele, porque ele foi contratado por... É, uma carrada de dinheiro. Ele chegou lá no Cruzeiro para decidir e teve a chance de decidir. Ali fazia 2-1, né? Matava o jogo ali, pode ter certeza disso. E o América, né, com um treinador novo, cara jovem, fez o timezinho ali bem montado e chegou aí na grande final. Claro que jogar contra o Atlético Mineiro a gente sabe que é bem superior, no momento tá melhor do que o Cruzeiro, né? Porque já vem há mais tempo com mais jogadores, sim, né? Teve uma reformulação muito grande ali o time do Cruzeiro. E até realmente ficar 100% demora um pouco, mas não tem desculpa, cara. Não tem desculpa. De um elenco para o outro, uma diferença enorme entre Cruzeiro e América. E você veja que foi uma tarde de sábado, Emanuel, muito ruim para o Marlon, defensor do Cruzeiro, que foi ele quem, durante o jogo, ocasionou o pênalti a favor do América, que foi o pênalti que o Cássio defendeu, e na cobrança de pênaltis ele desperdiçou o pênalti. Os dois laterais, né, do Cruzeiro, sim. O William também perdeu, né? Isso. Então, mas o Marlon foi o mais impressionante de todos, não tendo uma boa sorte. Enquanto isso, o lateral do América estava numa noite abençoada, né? É. Fez o gol, sim, no jogo, e na cobrança do pênalti, simplesmente uma cavadinha para quem é louco. Entendeu? Cobrar um pênalti daquele jeito ali... É incrível. Pra mim não é... Não, os caras dizem é frieza. Pra mim não é frieza, não. Pra mim é loucura, viu? Que é... Demais. Principalmente no Cássio. Mas ele simplesmente tirou o Cássio da jogada e cavou mesmo e fez o gol da vitória, o gol do título ali. Se perdesse, o Cruzeiro teria chance novamente, né? Teria. E o América matou ali e tá aí na final do Campeonato Mineiro, deixando o Cruzeiro fora. Beleza, tá aí o Campeonato Mineiro também em destaque aqui no nosso programa, no nosso Panorama Esportivo. Já 13 horas e mais 38 minutos. O gauchão, vamos deixar de lado só a parte que teve no sábado à noite. Cara, fiquei até meia-noite para ver o jogo do Grêmio com Juventude, viu? Gostei do Grêmio. E venho gostando do Grêmio também por algumas chegadas de alguns jogadores que não são lá de grandes nomes, Emanuel, no cenário, pelo menos, nacional. Mas muitos mais pelo cenário internacional sul-americano, como um belga, agora Amuzu, que o Grêmio trouxe. O Christian Oliveira, da seleção uruguaia, também agora é jogador do Grêmio. Enfim, estava montando aos poucos ali, apresentando um bom futebol. O Grêmio que venceu o Juventude pelo placar de 2-1. Teve só essa polêmica aí do pênalti no Monsalve, que não foi dado pelo árbitro, bem como pelo VAR. E o Internacional, que não teve nenhum problema em vencer o Caxias, em Caxias do Sul, pelo placar de 2-0 nos jogos de ida das semifinais do Gauchão. Tranquilo o Inter, né, nessa semifinal. Tá classificado, né? Do jogo de volta aí é tranquilo. Acho que não vai ter uma zebra de... Apesar que já foi eliminado em casa em alguns momentos, mas vive um outro momento internacional. Acho que não fica fora dessa final dessa vez. Viu? E o Grêmio também encaminhou, tem tudo, claro, que já frisei antes, que poderia ter sido melhor se o VAR marca o pênalti, né? A seu favor, o pênalti moral, escandaloso. E tá jogando bem o Grêmio, Bira. Tem mostrado algumas coisas. Melhorou o seu setor defensivo, né? Fazendo alguns gols. Mas encara um time forte. O Juventude não é bobo. O Juventude tem um bom time. E vai jogar agora em casa, lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Então a dificuldade é um pouquinho maior para o Grêmio. Vai ter um apoio lá da torcida, sem dúvida alguma. Querendo chegar em mais uma final, esse bom time do Juventude. E o Grêmio está procurando aquilo que só o Inter tem. Até o nome é o octacampeonato, o hecta. Sei que são 7 ou 8 campeonatos seguidos. Se for 8, é octa. Pois é, o octa que o Grêmio está procurando, que só quem tem é o Inter. Imaginem. E lá a briga é grande. Querem, vão dar para quem esse ano? Pro Inter que está precisando ou pro Grêmio para igualar? É uma polêmica, mano. O Inter está há algum tempo, né? Que não ganha. Não ganha, né? 2016 para cá, o Inter não sabe mais o que é ser campeão gaúcho. Pois é, cara. Então ele vai com tudo para tentar conquistar, né? Muito tempo. É. 2016 para cá, o quê? Sim. 9 anos. Sem conseguir. Está com 8 anos sem vencer, né? Sem vencer. Se não vencer esse ano, passa 9, entendeu? Então, tem que fazer de um tudo para conseguir esse título. E eu torço que dê um Grenal, cara. Ah, sim. Muito mais charmoso, muito melhor. É claro, tem uns times pequenos ali que merecem chegar e tudo. Mas você ter um Internacional e Juventude é bem diferente de você ter um Internacional e Grêmio, cara. Sim. É outro patamar, como diz o Bruno Henrique. Uma final de dois times grandes. É isso. E é esperado realmente. Agora, que pressão que vai ser o jogo da volta em Caxias do Sul, Juventude e Grêmio, por conta vai de ter toda... Tem que saber jogar, viu, cara? Por conta de tudo que aconteceu da arbitragem. Pode ter certeza que o Grêmio vai estar mostrando esse lance a todo momento, né? Que foi prejudicado. Cara, 3-1... seria um resultado excelente. Entendeu? 2-1 já é um resultado mais arriscado. E o Grêmio fez 3-1, mas foi anulado. E bem anulado o gol. Pois é. Então cara, são coisas que é lamentável no futebol, principalmente hoje. Quando não existia VAR, claro que a gente fica indignado ali no momento e tudo, mas são seres humanos que estão ali dentro. É em campo ali. Em campo, é o raciocínio rápido, é a visão no momento, às vezes não está com a visão boa. A decisão de tomada tem que ser naquele momento. Você vê esse árbitro do jogo do Botafogo e Vasco ontem, cara, ele deu aquele pênalti sem precisar de VAR. Sim. E não era uma posição boa para ele. Não. Entendeu? O VAR com certeza a lei só confirmou, não, foi pênalti mesmo. Para ele mesmo, não veio nem no monitor, entendeu? Então, eles são seres humanos. Se ele não marca, não tinha nem muito como reclamar, porque ele estava numa posição que não era bem adequada, não era boa para ele ver, mas ele viu. E aí, lá no campo, eu acho até que dava até para o juiz marcar em campo, cara, porque estava próximo do lance. Foi, chutou por trás, cara, agrediu, agressão, inclusive. Entendeu? Lamentável. Mas são coisas que eu vi outro dia um cara dizer que aquela cotovelada que o uruguaio do Flamengo lá... Arrascaeta? Não, o outro lá deu no jogador do Botafogo. Dela, né? Cruz? Dela Cruz. Deu no Matheus Martins do Botafogo. Disse que não foi tão forte. Cara, pelo amor de Deus. Tem que ser forte pra poder... Tem que matar, pra poder punir, né? Ou dar falta, Porque aquilo ali é uma agressão. Ele, em momento algum, ele visou a bola. A bola tava embaixo, na grama. Ele deu na cara do jogador. Então, são coisas assim, cara, que... A gente fica triste quando escuta esses comentários, principalmente de pessoas da área da arbitragem, né? É isso. Porque não pode, não tem como. Ali era expulsão direta, entendeu? Então, infelizmente, a nossa arbitragem entra ano, sai ano, e as mesmas polêmicas acontecendo, né? Os erros absurdos. Esse pênalti do Grêmio ali, cara, eu não me conformo do VAR não marcar um pênalti desse ali. Beleza, tá aí o nosso programa, é o nosso panorama esportivo. Comigo, o Internacional Beira, Emanuel Severo. Já 13 horas e mais 44 minutos. Vamos agora para a 12ª e última rodada do Paulistão, Emanuel. É, o Paulistão também teve todos os jogos no domingo. O Bragantino venceu a Ponte Preta 2-0. O Novo Horizontino venceu o Botafogo 2-1. O Velo Clube venceu o Água Santa 1-0. O São Paulo venceu o São Bernardo 3-1. O Corinthians empatou com o Guarani 2-2. O Noroeste com a Portuguesa empataram em 1-1. O Santos, com gol olímpico do Neymar, venceu a Inter de Limeira pelo placar de 3-0. E tivemos o Palmeiras vencendo o Mirassol pelo placar de 3-2. 12ª e última rodada do Campeonato Paulista, que terá as suas quartas de final: Corinthians e Mirassol, São Bernardo e Palmeiras, São Paulo e Novo Horizontino, Santos e Bragantino. É, cara, Ponte Preta nadou e morreu na praia, né? Morreu na praia, mano. Perder esse jogo contra o Bragantino. Em casa. Em casa, no Moisés Lucarelli, lá em Campinas. É pra ficar fora mesmo. É pra ficar fora mesmo. Não tem como você precisar de um resultado positivo em casa. Fazer o que fez a campanha e chegar. Fazer uma campanha boa e aí chegar na reta final e entregar pra o. Mas é assim, aquilo que eu falei do gauchão, vou repetir, vale pra São Paulo, vale pro Rio de Janeiro. Pra todos. É melhor time grande mesmo. É. Que aí pode até acontecer, mas tá se encaminhando pra ter uma semifinal dos quatro grandes, né? Tá se encaminhando, né? Corinthians, Mirassol, Palmeiras, São Bernardo, São Paulo, Novo Horizontino, Santos, Bragantino. Tá se encaminhando, vão jogar contra times meio menores, né? Se todo mundo ganhar, é uma semifinal dos grandes. São Bernardo fez uma boa e grande campanha. Fez. E maior pontuação até do que o próprio Palmeiras, que é do mesmo grupo. Fez sim. Inclusive, eu acho que esses que fizeram a campanha melhor, vão jogar por resultados iguais, né? Eu não sei se lá no Paulista tem dois jogos. É, são. Acho que são dois jogos. Dois jogos nessas quartas de final. É, não mostrou, Emanuel. E aí, com certeza, os quatro primeiros colocados vão jogar com resultados iguais, né? Com vantagem, né? Isso. Eu acredito que sim. Né? Isso é posto em todos os regulamentos da maioria dos campeonatos, né? Aqueles que fazem melhor campanha jogam por vantagem. Vantagem. Eu acredito que lá tenha também o Campeonato Paulista. E assim, era o jogo mesmo que tinha ali, era esse mesmo da Ponte Preta, né? E o Palmeiras. Mirassol, né? E Mirassol que venceu, né? Sim. Então esse era o jogo do Campeonato Paulista. Os outros não tinha tanto. O Santos jogou contra a Inter de Limeira rebaixada. Sim. 3-0 ali não significa nada ali para ninguém. Ficou fácil, né? Para o Santos. Ficou fácil para o Santos, né? Corinthians também já garantido. Corinthians também já garantido. Acredito eu que entrou com reservas, com time misto. Sim. Né? Porque tem aí uma pré-Libertadores, né? É, na quarta-feira. Na quarta-feira, mesmo tendo empatado fora de casa, tem uma vantagem. Aliás, não é nem vantagem, porque tem que ganhar, né? Digamos que o jogo também está em aberto, assim como o Bahia, que joga amanhã. Não está em aberto, porque o time lá é muito ruim, viu? Eu não acredito que esse time venha. Aí o Netão disse: tá louco, Bira? O Netão aqui da Bela Vista, que é corintiano. Dizer que está em aberto contra. Sei lá, o time lá é muito ruim. É muito ruim. Universidade Central da Venezuela é muito ruim. Não tem como o Corinthians ficar fora. O Corinthians vai golear, mano. Sinceramente. Se acontecer, caba velho. Não, aí não. Se eu sou corintiano, eu deixo de torcer. Não, vai golear. O Corinthians, eu creio que é de 5-0. É muito gol aí, é tranquilo. Aí o Corinthians vence tranquilo esse jogo. O Corinthians é um dos times que tá bem nesse ano. É, mano. Corinthians tá... Já um treinador desde o ano passado, já um sistema de jogo definido. Ramon eles Dias. Jogam. É um bom treinador, fez um belíssimo trabalho lá no Vasco da Gama. Não sei porque o Vasco mandou embora. Ele e o filho, né? O filho, Dias. O auxiliar técnico é o filho dele. E assim, tá muito bem aí o Corinthians. O São Paulo não, cara. O São Paulo é que tropeçou um pouco aí. Continua da mesma forma do ano passado. Faz jogos bons, né? Que a gente diz, ah, o São Paulo agora vai. Aí, de repente, jogos péssimos. Né? Ficou aí bastante jogos sem vencer. 5 jogos sem vencer. E aí complica a situação. Claro que ele pontuou muito no início, né? Teve essa sobra para não vencer 5 jogos e não se prejudicar na classificação, né? É, isso que foi bom para ele. Mas eu não sei se ele conseguiu a pontuação máxima do Paulista nessa primeira fase. O São Paulo, ele, a última vez que eu passei a tabela aqui, antes dessa última rodada, o São Paulo era o primeiro do seu grupo, que é o C com 16. Mas assim, a definição dos jogos que os times vão com vantagem, Bira, é o que faz maior número de pontos no total. Aí foi Corinthians. É, então foi Corinthians. Então Corinthians vem com a vantagem. Corinthians foi a 29. Corinthians é um dos que tem aí o segundo colocado, o terceiro e o quarto também, eu acredito que venha com essa vantagem lá nessas quartas de final. São Bernardo ficou com 23, porque perdeu. Pois é, então aí eu até vi aqui nas redes sociais aqui, mas não parei nem para observar qual era quem tinha ficado na melhor classificado do Campeonato Paulista. Corinthians. Porque a última, antes, como eu falei, dessa última rodada, havia 26 pontos. Então ele chegou a 27, né? Mas é a maior pontuação de qualquer forma, Emanuel. É, não, exatamente. Não tem outro. Então esses aí, o Corinthians, eu tenho certeza que vai jogar com vantagem. Beleza, tá aí tudo aqui no nosso programa, no nosso Panorama Esportivos Estaduais, como o Campeonato Pernambucano, que teve a sua 9ª e última rodada. No sábado, Central venceu o Retrô 3-1. Decisão venceu o Náutico pelo placar de 1-0. O Maguari com o Santa Cruz empataram em 0-0. O Jaguar venceu Afogados 1-0. E o Sport, que venceu Petrolina pelo placar de 3-1 pelo Pernambucano. Foi a 9ª e última rodada do Campeonato Pernambucano, Emanuel, que terá as suas quartas de final com Náutico e Retrô, Sport e Decisão. Aí, no caso, é semifinal. É, sim. Não, as semifinais ficaram o Maguari e o Santa Cruz. Ou seja, dessas quartas, dois irão enfrentar cada um. Você está entendendo aqui? Ó, Náutico e Retrô, Sport e Decisão estão, pelo que eu vi no Pernambucano, nas semifinais, Santa Cruz e Maguari. Mas aí, no caso, tem 6 times. Semifinal só é 4. É, e aqui só tem 4. 4 times, Emanuel. 2, 4 times aqui. Pois é, então Santa Cruz não tá aí, não. Isso, ele tá aguardando, juntamente com o Maguari, o vencedor de Náutico e Retrô, Sport e Decisão. Ah, porque não jogaram ainda esses aí, né? Não jogaram ainda. Ah, então explica. Não complica, rapaz. Ah, deu pra entender. Vai jogar Sport, né? E Decisão, Náutico e Retrô. Ah, e tá certo. É isso que eu falei, os outros dois lá já venceram, já estão nas semifinais. Estão nas semifinais. Ah, aí tá certo. Isso. É Sport, eu acredito que chega lá na semifinal, o Náutico também. Os dois vão jogar em casa. Fazer um jogo em casa. São superior, não resta a menor dúvida. Apesar que o Náutico não é lá essas vantagens todas sobre os outros pequenos. Mas tem sua vantagem, por já ser um time já mais tradicional. E o Sport tem um grande elenco. O Sport tem bons jogadores aí do cenário nacional. Beleza, seguindo com o nosso programa, com o nosso Panorama Esportivo. Já 13 horas e mais 53 minutos pelo Campeonato Cearense, quartas de final. No último sábado tivemos Tirol e Ferroviário, e o Ferroviário venceu o Tirol pelo placar de 2-1. No jogo de ida, o Ferroviário já havia vencido 3-0, então está classificado para as semifinais, que será no sábado. O Ferroviário vai enfrentar o Fortaleza. No outro jogo, que foi ontem, Maracanã e Horizonte, o Maracanã venceu o Horizonte pelo placar de 3-2, e o Maracanã vai enfrentar o Ceará na outra semifinal. No sábado jogam, portanto, Maracanã e Ceará, Ferroviário e Fortaleza, semifinais do Cearense, Emanuel. Esse Maracanã, Bira, não sei nem de qual cidade do Ceará ele é. Se não for da capital, não sei se é, né? Da capital, mas esse time, eu já vejo falar nele já há uns 2 anos já. É um time que está aí beliscando sempre aí uma classificaçãozinha, viu? Mas vai encarar times bem mais forte, um time bem mais forte, né? Já mais tradicional. E aí fica um pouquinho difícil a situação. Mas ele vem crescendo muito aí no futebol cearense, esse time do Maracanã. Beleza, seguindo com o nosso programa, aquele forte abraço para você em nossa sintonia. É o nosso panorama esportivo, é toda segunda, quarta e sexta, o esporte, o futebol em destaque, como o Campeonato Baiano também, Emanuel, que teve a sua 9ª e última rodada com o Jequié perdendo para a Jacuipense 2-1. O Bahia venceu o Juazeirense 2-0. O Vitória venceu o Atlético por 1-0. Colo-Colo e Jacobina, esse jogo foi cancelado. E ainda tivemos o Porto, que venceu o Barcelona de Ilhéus pelo placar de 2-1. E pelo Campeonato Baiano, as semifinais definidas: Atlético e Vitória, Bahia e Jacuipense. Será que dá pra ver na final? Tem tudo pra dar. Tem tudo pra dar, porque são dois times aí de maior repercussão, são dois times conhecidos nacionalmente. Bahia já foi campeão brasileiro, o Vitória se manteve na primeira divisão, né? Conseguiu se manter, então são superiores. O Bahia tem SAF, né? Um time que contratou grandes jogadores, Everton Ribeiro. Tem um treinador de renome, né? E o Vitória tem o Scarpini, né? É o Carpini. É, em São Paulo. O São Paulo não teve paciência com ele. E parece que hoje, o São Paulo hoje tem muito mala ali dentro da diretoria do São Paulo. tem muito cara que... Entendeu? Então eles não deram apoio para o Carpini o suficiente. Porque ele fez um grande trabalho num time pequeno aí. Antes de ir para o São Paulo, né? Sim. Por isso teve um bons olhos foi, no São Paulo. Se não me engano, foi no Água Santa. Foi num time pequeno aí. Que ele estava fazendo o time jogar muito... E aí o São Paulo contratou, e lá no São Paulo, os caras não... Até porque, cara, quando vem um jogador... Isso aí a gente já sabe que é fato, acontece aqui no futebol amador, imagine no profissional. Quando vem um cara de baixo, entendeu? Cara, o tratamento é totalmente diferente do que quando vem um cara já de nome, entendeu? E isso infelizmente acontece. Infelizmente tem isso no futebol. Tem. Os caras, então, entendeu? Então não deram para o Scarpini, para o Carpini, só quero chamar Scarpini. Scarpini, né? O Carpini, não deram a ele uma condição de trabalho o suficiente para ele fazer um bom trabalho lá no São Paulo. Tanto é que ele está aí no Vitória e tem feito um trabalho muito bom. Tá à vontade, estão deixando trabalhar ele. Olha que se você pegar os números do Vitória nesse ano, são muito bons. Sim. Muito bom, eu diria que ele está aí hoje com uns 80% de aproveitamento no ano já. Claro, é campeonato baiano, é Copa do Nordeste, mas o aproveitamento do Vitória hoje é enorme. Então é sinal de um bom trabalho por parte do treinador Carpini, que já está sendo visado aí pelo São Paulo novamente. É, ele estava sendo visado... Não, São Paulo não, rapaz, é um outro, é não, o Palmeiras. Ele estava sendo visado pelo Grêmio, é porque o Grêmio, ele disse não, quis ficar no Vitória, aí o Grêmio procurou hoje esse treinador Quinteiros, lá do Vélez, na Argentina. Rapaz, me deu um branco agora, mais um time grande aí, falando no Carpini, mas não consigo me lembrar nesse momento. O São Paulo conversou foi com o Diniz. Enquanto você lembrar, e se ainda der tempo, pelo Campeonato Paranaense, quartas de final já começou. No sábado tivemos o Azuriz com o Atlético Paranaense 0-0, são jogos de ida. O São Joséense com o Operário empataram em 1-1. O Maringá venceu Coritiba 2-0 e o Londrina, fora de casa, venceu Cianorte 2-0, quartas de final do Campeonato Paranaense. Maringá encaminhou a classificação, né? Maringá, 2-0 no Coritiba. 2-0 no Coritiba. Coritiba, há tempo, cara, que o Coritiba não consegue, né, fazer assim, um time para dizer, ó, aqui é um time de respeito. Faz tempo. Faz tempo que o Coritiba vem nessa penimba aí, nesse sofrimento. Não tem conseguido muita coisa. Nos últimos anos aí, esse time do Coritiba, que, se não me falha a memória também, já foi até campeão brasileiro. Já? O Coritiba. Se não me falha a memória, tem um título brasileiro. É, teve momentos bons realmente do seu tempo. Teve, mas ele aí caiu de uma forma e não conseguiu mais uma reabilitação, não conseguiu mais montar grandes times lá no campeonato paranaense. Paranaense. Emanuel, pontualmente 2 horas, né? Vamos ficando por aqui com o nosso programa? Cara, vai ter os veteranos, né? Cinquentão, o campeonato já foi definido, são 8 equipes mesmo. A 8ª equipe que confirmou deve ser forte, é o Libório Eventos, lá de Picos. Esse Libório, ele é um cara esportista lá de Picos, sempre monta times em todas as competições de veteranos. Sem dúvida alguma, ele vai trazer um timaço forte de lá, então é algo mais para essa competição, ter um time que, sem dúvida alguma, ali ele vai trazer alguns ex-profissional, cinquentão, vai, que ainda brinca uma bolinha ali. Isso só vai dar a esse campeonato mais, entendeu, expectativa de um bom campeonato dos veteranos. Então o Libório Eventos, lá de Picos, foi a última equipe a confirmar. Então serão 8 equipes, 2 grupos de 4, e isso vai ser muito bom para movimentar o esporte fronteirense, já que no Pinheirão... Por enquanto... Pirano, no município, nós está zero, estacionou no zero ali, ninguém sabe se vai ter torneio do município, ninguém sabe como é, tudo indica que vai ficar para cima da hora, para ter aquela correria absurda de dirigente de time correr atrás de jogador, da organização estar naquela correria para marcar jogo, para, entendeu? A gente pode ter um mês de março e de abril com muita chuva, de cancelamento de jogo. Então, por enquanto não tem um futebol no município, os cinquentão vão fazendo aí esse regional que acontecerá lá no Edson's Park, um futset. Beleza, então é isso, galera. Vamos ficando por aqui com o nosso programa desta segunda-feira. Quarta-feira tem mais, 13 horas, o nosso panorama esportivo. Aqui se fala de esportes, aqui se fala de futebol. E aqui trabalhamos em nome de Prefeitura Municipal aqui de Fronteiras, prefeito Eudes Ribeiro. Trabalhamos também em nome de Sendel, Secretaria Municipal de Desporto e Lazer. Agradecemos ao doutor Norberto, diretor e presidente aqui da Rádio Fronteiras FM, e aos nossos parceiros e amigos que acreditam no nosso trabalho e no nosso programa, como a vereadora Liege, trabalhando para o povo, como o Eudes Filho, o Edvan Bezerra, o empresário Arlan, lá da Bioforma Academia, e o nosso grande Diógenes, são patrocinadores aqui do nosso programa, do nosso panorama esportivo, que vai ficando por aqui, voltando na quarta, 13 horas, com mais do esporte, mais do futebol. De futebol.